Meus irmãos, para o que vai ser dito hoje aqui, vai ser necessário que vocês fiquem em comunhão com o Pai, com a fonte criadora. Porque a mensagem que vai ser trazida hoje aqui, somente aqueles que tiverem a mente aberta, somente aqueles que tiverem a ligação com o Pai, vai entender o que vai ser dito aqui. Não é afronta a nenhuma instituição, não é afronta a nenhuma religião, porque nós amamos todos. Nós amamos a todos os irmãos, independente de religião, seja católica, seja evangélica, seja do candomblé, seja da Umbanda, todos nós somos irmãos. Se liguem na fonte criadora, se liguem em Deus. Esqueçam doutrinas, esqueçam dogmas, esqueçam tudo. Se liguem somente na fonte criadora. Deem ouvidos e sintam o que é dito, porque na palavra tem energia. As palavras emanam energia. E através da energia emanada, através das palavras que vão ser ditas aqui, vocês vão entender a verdadeira mensagem do Cristo. O Criador, imaginem o Criador como uma enorme bola de luz. E esse Criador, ele emana um braço de luz branca, da fonte, direto da fonte. E na ponta desse braço, ele divide essa luz branca em 7 raios. Imagine esses 7 raios como um arco-íris. 7 cores, 7 energias, cada um representando uma cor, mas todos provenientes de uma única fonte. Cada cor é representado por um espírito. Espírito esse, criado por Deus, que não nasceu mestre. Não nasceu mestre ascensionado. Esse espírito, ele teve a sua evolução e chegou até o estágio de mestre ascensionado, um Shohan. Tá. Todos nós, encarnados e desencarnados, todos estamos passando por um processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, dependendo das escolhas, Se você quiser. Você pode chegar ao nível crístico. Você pode chegar à angelitude. Você pode chegar ao nível de guardião. Você pode chegar a ser um mestre ascensionado, por que não? Basta você escolher. Essa palestra, ela não está sendo transmitida somente para vocês, encarnados. Está sendo transmitida também para aqueles irmãos que estão vivos, mas em outras dimensões, superiores, em outras galáxias. Aqui, espíritos, consciências que estão presas nesse plano terreno. E também para aqueles irmãos, para aquele determinado grupo de irmãos que estão passando por sua fase no umbral. E para esses irmãos, esses determinados irmãos, há sim a possibilidade de você sair de onde você está e evoluir para a angelitude, a nível crístico, um mestre ascensionado. Sananda, ele não nasceu Cristo. Sananda, ele não nasceu mestre ascensionado. Ele nasceu, ele foi criado e teve que evoluir, e evoluir, e evoluir. Até que numa determinada fase, um determinado ciclo, ele chegou a ser um Shohan, mestre ascensionado. Raio rubi dourado. Aqui para a Terra existe tempo. Mas para o universo, o tempo não existe. Existem períodos, existem ciclos. Tempo foi o homem que designou, que denominou. Com o final de um ciclo e o início de outro ciclo, o Criador, o Pai, ele determinou, ele pediu, ele solicitou que houvesse mudanças. E uma dessas mudanças ocorreu em um determinado ciclo, onde o mestre Sananda, o Shohan, o mestre ascensionado, que na época, o raio rubi dourado, ele teve uma cerimônia no plano astral, onde iria coroar um espírito que evoluiu e ia ficar no lugar dele, amestranada. A mestranada, ela não nasceu mestra ascensionada. Ela teve que passar por seus processos. E durante esses processos de aprendizado, ela teve encarnações aqui nesse orbe. Como todos nós. E durante esse processo, essa cerimônia que ocorreu no plano astral, Mestre Sananda, ele teve uma atitude onde, antes dele ser coroado, no início desse ciclo, ele coroou primeiro a Mestra Nada e depois ele colocou a coroa em si. Por que que Sananda ele coroou primeiro a Mestra Nada? Sananda sabe a importância que tem o sagrado feminino. Ele sabe o poder que tem a mulher, a sua importância, a sua força. E ele Mestre Sananda, ele, sabendo dessa importância, ele coroou, e esse ato do Mestre Sananda foi repetido em outros ciclos por outros mestres ascensionados, o sagrado masculino coroando o sagrado feminino. Chegou um momento em que o pai, o criador, ele chegou para Sananda e disse: meu filho, há necessidade de que você desça à terra e ajude os teus irmãos, aquele orbe, a evoluir. Sananda sabia que a missão era difícil, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que ele iria ser desacreditado. Mas, mesmo assim, por amor às almas, Mestre Sananda aceitou a missão de vir à Terra, encarnar e receber o nome de Jesus, para nos ajudar a evoluir. A Mestra Nada, sabendo da missão de Sananda, ela decidiu também encarnar para ajudá-lo. E este ser, esse sagrado feminino, encarnou no corpo de uma mulher, no mesmo período que Jesus, para ajudá-lo na missão. Se liguem no Criador, se liguem na fonte, sintam a energia. Somente aqueles que estiverem ligados ao Pai vão entender a mensagem que está sendo dita aqui. Então, se liguem ao Pai e sintam. Essa mulher, ela nasceu numa cidade chamada Magdala, na Galileia. No mesmo período que o Cristo, uma mulher normal, como as outras, mas com um diferencial. Essa mulher estava além da época. Essa mulher, ela tinha o pensamento além, mais evoluído do que daquelas mulheres, daqueles homens, daquele povo, daquela época. Maria de Magdala, a Maria de Madalena, ela foi doutrinada, ela foi educada conforme as leis da época, reprimida, humilhada, diminuída, porque era normal essa conduta com a mulher, com o feminino, arrastado há milênios, há séculos e séculos e milênios e milênios e milênios. Maria de Magdala, ela não se sentia daquele mundo. Maria de Magdala, ela não concordava com as leis, com as imposições que a sociedade, que a religião da época colocava, era imposto em cima, principalmente das mulheres. Então, Maria de Madalena começou a se comportar, a se expressar, a perguntar, a questionar em relação ao porquê que eu tenho que fazer. Por que que eu tenho que obedecer? Por que que eu não posso falar? Por que eu não tenho direitos? Por que que eu tenho que casar com um homem que eu não amo? Cala a boca, Maria. Você tá louca? Demônio! Você tá perturbada. Você não sabe o que você está falando, você está fora de si. Mulher para ficar calada. Mulher para obedecer o marido e as leis. Você é a vergonha da nossa família. Endemoniada. Pecadora. Assim Maria era vista aos olhos da família, dos amigos, do povoado aonde ela vivia. Nesse período, o Cristo, Jesus Cristo, já estava na sua missão, já estava pregando. E ele foi levado ao encontro de Maria Madalena, a endemoniada. Chegando lá, levada pela família, suplicando ao mestre, salve, liberte essa mulher porque estava cheia de demônios. Mal sabiam a família que era tudo que Maria desejava. Ao encontrar o mestre, Maria de Madalena, ela não foi libertada. Maria de Madalena foi despertada. Todas as respostas que Madalena procurava, ela encontrou em um único encontro com o Rabi, com o mestre. E a pecadora, a endemoniada, Maria de Madalena, após entender o chamado, após entender, após o despertar e acordar e ver o que ela realmente veio fazer na Terra, ela abandonou tudo, família, povoado, amigos, sociedade, leis, a religião, e começou a seguir Jesus Cristo. A mulher não podia estar no meio dos homens. A mulher não podia falar. A mulher não podia liderar. Então, Maria de Madalena, ao lado do Cristo de Nazaré, veio quebrar paradigmas. Maria de Nazaré, então, Maria de Magdala, junto com Cristo, então, começaram o trabalho juntos. Mulher de ousadia, mulher determinada, mulher de fé inabalável, seguia Jesus, não se importando com os olhares julgadores das mulheres que estavam loucas, sedentas para fazer a mesma coisa que ela, mas o medo segurava. O medo prendia. O medo fazia com que elas abaixassem a cabeça para a situação que elas estavam, se curvassem para as correntes que acorrentavam, porque não tinham coragem de enfrentar a sociedade, os dogmas, as leis, as regras impostas naquele tempo. E ainda vou além, até os dias de hoje. Todas nós, todos nós, homens, mulheres, podemos seguir, sim, o mesmo exemplo de Maria de Magdala, Maria de Madalena. Basta querer. Basta enfrentar o medo da sociedade, das instituições religiosas, das leis que os homens implantam, e ser determinadas, corajosas, e alcançar o objetivo, que é a evolução. O sagrado feminino junto com o sagrado masculino. Duas forças unidas, juntas, para trazer o novo, para trazer a verdadeira mensagem do reino de Deus. Maria de Madalena, então, ela ia a lugares junto com Jesus, junto com os outros discípulos. Maria de Madalena, ela se tornou apóstola do Cristo. Uma mulher no meio de homens, pregando, liderando, orientando, mostrando o verdadeiro caminho que leva ao verdadeiro reino de Deus, mostrando o caminho do amor, mostrando as mulheres daquele tempo e nos tempos de hoje, que através do amor, através da coragem, vocês podem conseguir tudo o que vocês quiserem. Os próprios discípulos do Cristo, espíritos de luz encarnados no esquecimento, não aceitavam esse novo, o sistema patriarcal imperava até mesmo nas cabecinhas daqueles homens que seguiam a Cristo. Maria de Madalena não estava nem aí, ó, para o que eles pensavam. Ela sabia o que tinha que fazer. E ela fez muito bem feito. Essa atitude de Maria Madalena, como sempre, ameaçava os poderosos da época, ameaçava a igreja, ameaçava a política, ameaçava a economia. Imagina se as mulheres começassem a se rebelar. Jesus era taxado como rebelde, como agitador, levando os homens a seguir a verdadeira vontade de Deus, o verdadeiro caminho. Maria de Madalena, mostrando às mulheres o que elas deveriam fazer. Dois agitadores, de um lado masculino, e do lado feminino. O que é que nós vamos fazer? Temos que acabar com isso, porque os nossos negócios vão à falência. Vamos matar o mestre. Vamos executá-lo. E o que é que nós vamos fazer com a mulher? Nós vamos difamá-la. Vamos chamá-la de prostituta, pecadora, que só estava ao lado do mestre por gratidão. O mestre só a acolheu porque ela é uma, né? Então, assim, ó, chamando Maria de Madalena de prostituta, chamando Maria de Madalena de pecadora, que só era merecedora de estar ao lado do Cristo porque ele é bonzinho. Essa imagem não foi só com Maria de Madalena. Só existe um Deus. Só existe uma única fonte criadora. Um Deus. Jesus não é Deus. Ele é um espírito em evolução, que até hoje ele procura evoluir. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, ela não é Deus. Ela é um espírito, assim como você. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é um espírito evoluído, encarnado. Se ela é um espírito evoluído dentro de um corpo de carne, ela concebeu Jesus de forma natural. Jesus, ele teve o seu momento de prazer. Ele era homem, estava encarnado. Assim como Maria estava encarnada. Maria recebeu a mensagem de que ele ia conceber o Criador, o Cristo? Sim. Mas Maria estava encarnada. E a concepção foi de forma natural. Ela teve o Cristo. O Cristo foi criado de forma natural. É um espírito dentro de um corpo de carne. Para uma mulher engravidar, ela precisa ter relações sexuais com seu marido. Essa menina, ela vai ser destroçada. Mas se ela, um espírito evoluidíssimo, estava dentro de um corpo de carne, ela teve relações sexuais com o marido dela. Não vem uma bolinha do céu? Entrou na barriga de Maria Madalena. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, engravidou. Ela foi avisada por espíritos superiores que ela ia conceber um filho vindo do alto. Ela engravidou. Jesus não foi filho único, Jesus teve vários irmãos. E que coisa! Todos os outros foram concebidos da mesma forma, foram feitos da mesma forma através do ato sexual, que isso não é pecado. Jesus não é diferente dos outros. Ele foi feito através de uma relação sexual com muito amor. Foi gerado dentro do ventre de Maria e nasceu como qualquer outra criança. Jesus não é Deus. Ele teve seu momento aqui na Terra. o poder de Roma não ia permitir que uma mulher se colocasse num alto cargo do clero. Não. É um sistema patriarcal. Só homem que pode dominar. Uma mulher como clero? No clero? Não. Nunca que nós vamos permitir uma situação dessa. Então, vamos chamar Maria de Madalena de prostituta e Maria de Nazaré como a Virgem Pura Imaculada. Vamos colocar Maria como a Santa. Sim. Que foi que concebeu o Filho de Deus por milagre. Ela era virgem. Então, Maria de Nazaré, ela tinha seus defeitos como qualquer outra mulher. Ela tinha seus processos como qualquer outra mulher, apesar de ter um espírito evoluído dentro dela. Então, qual foi o plano? Maria de Nazaré, a Virgem Imaculada, a Divina. Vamos colocar essa mulher assim. Vamos implantar essa imagem dessa mulher assim. Para que as outras mulheres vejam a Maria de Nazaré como pura e a Maria de Nazarena como prostituta. Ou seja, a Maria de Nazaré só vai ter honra aquelas mulheres que obedecessem somente às leis. Ficassem reclusas de si mesmo. Virgens. O sexo é proibido. É pecado. As outras mulheres? Não. Se você quer servir a Deus, você não pode. Tem que ficar reclusa, afastada, isolada de todo mundo. Sem contato, sem família, sem nada. E essa história implantada, ela percorreu séculos e séculos e séculos e séculos e que virou milênios e vem mais séculos e vem mais séculos e vem mais séculos. E até hoje, ainda tem muitos e muitos, ainda tem essa verdade como absoluta e o pior vindo de Deus. Então, os poderosos da época, depois da morte do Cristo, deram fim em alguns papiros, em alguns pergaminhos, onde estava escrito a verdadeira mensagem do Mestre Sananda. Só, meus irmãos, assim como vocês quase infartaram quando uma parte desses documentos foram descobertos, prepara o coração, porque agora aguenta o coração. O que estava no oculto, bem escondidinho, ninguém vai saber. Foi queimado, foi destruído, foi enterrado. Tudo o que está no oculto, tudo o que vocês esconderam, todas as mensagens, a verdadeira mensagem, todas aquelas palavras que vocês distorceram, todos aqueles papiros que vocês pegaram e adulteraram, sabe? A gente viu. E vai ser novamente revelado através daqueles que o Mestre Sananda escolheu. A verdade vai ser revelada. E tudo que estava no mais profundo esconderijo vai ser trazido à tona. Muitos dos nossos irmãos, seguidores do Cristo, escreveram essas mensagens. Muitos dos discípulos, inclusive Maria de Madalena, fugiram, dispersaram. Cada um foi para um canto. Mas continuaram a fazer o que Cristo pediu. Pregar o Evangelho a toda criatura. O verdadeiro Evangelho. A verdadeira mensagem de Deus. O verdadeiro caminho que leva ao reino de Deus. A verdadeira mensagem foi propagada e proclamada. E o que aconteceu? Muitos desses irmãos foram caçados que nem animais. Muitos desses irmãos foram torturados, mortos. Por aqueles que diziam seguir e fazer a vontade de Deus. Só que vocês estavam fazendo a vontade dos seus egos. Fazendo a vontade do teu orgulho. Extraindo bens materiais, acumulando bens materiais, enganando, mentindo. Vendendo pedacinho do céu. Vendendo certificado que livrava esses espíritos de pagar pelas suas dívidas. Foi dito há 2000 anos atrás por um servo de Deus. Arrepende, pois está vindo o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Foi dito por João Batista. Hoje, eu digo a vocês, arrependem, se arrependa, porque o reino de Deus está aqui. O céu desceu. O sangue daqueles que foi derramado por seguir ao Cristo, por propagar e proclamar a vontade de Deus, clama por justiça. E adivinha? O Mestre voltou com a espada da justiça na mão e a balança na outra, separando o joio do trigo. E ele vai fazer justiça com sangue, daqueles irmãozinhos. Homens, mulheres e crianças que estavam servindo ao Cristo, propagando e proclamando a verdade. E vocês perseguiam, caçavam, torturavam e matavam em nome do ego, em nome do orgulho, da vaidade, da ganância, do poder, do domínio. Todos os irmãos, todos os espíritos daqueles que vocês levaram desencarne, clamam por justiça. E Jesus está aqui hoje para fazer a justiça de cada um deles. O que está sendo dito aqui não é ataque a nossos irmãos da Igreja Católica. Nós estamos mostrando o que é a ganância, o que é a ânsia pelo poder, o ego, a vaidade pode trazer. Jesus trouxe uma mensagem e ela foi distorcida durante séculos e séculos e séculos e séculos. E durante esse período, vários irmãos, mas vários irmãos foram torturados e torturados, mortos. Em vários lugares da Terra, em Roma, na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, vários, milhares foram acorralados, perseguidos, torturados. Mulheres grávidas tendo seus filhos arrancados. Velhos e deficientes, jogados à própria sorte depois de ter ossos e ossos e ossos dos corpos quebrados. Povoados, queimados, homens, mulheres e crianças acurralados dentro de igrejas incendiadas, queimados vivos, por seguirem ao Cristo. Todos esses espíritos, todos, todos eles serão resgatados. O momento deles chegaram. O sofrimento acabou, meus irmãos. O sofrimento acabou. Aqueles que estão nos umbrais, aqueles que sofreram a Inquisição, os inquisidores, terão seu momento de retenção, porque Deus é misericordioso, Deus é misericórdia. Todos vocês, Um novo ciclo começa. Um novo período começa. A história vai ser reescrita por aqueles que o Mestre Sananda escolheu. Na Igreja Católica, por aqueles que servem verdadeiramente ao Mestre. Na Igreja Evangélica, no centro de Umbanda, nas casas espíritas e universalistas, por todos aqueles que servem ao Pai, verdadeiramente servem ao Cristo. A verdadeira história será reescrita. A história, ela já está se repetindo por um caminho diferente daqueles que vocês traçaram, com personagens diferentes, mas o espírito é o mesmo. O reino de Deus já está aqui. Arrependa. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos vocês.